fez me amar, porque me fez me conquistar. E não, jamais posso entender por que motivo, que razão você surgiu pra me fazer sofrer. Deprimido de sofrimento e solidão, vagando pelas ruas procurando solução, sem saber qual o motivo, por que razão você me deixou. Ela sem muito entender aliviou a minha dor. E no ato da cerimônia você me pede pra voltar. Eu te amava mais que tudo, nunca neguei o meu amor. E após a reconciliação me veio a traição. Não, eu nunca te entendi. Se não querias me amar, por que me fez me conquistar? Não, jamais posso entender por que motivo, que razão você surgiu pra me fazer sofrer. Alô, Queiroz, meu secretário, aquele abraço, meu garoto, Jerry Urupiara. Pra cima! Que lá vem madeira. Mais um dia deprimido de sofrimento e solidão, vagando pelas ruas procurando solução, sem saber qual o motivo, por que razão você me deixou. Ela sem muito entender aliviou a minha dor. Foram quase 5 anos de economia pra casar. E no ato da cerimônia você me pede pra voltar. Eu te amava mais que tudo, nunca neguei o meu amor. E após a reconciliação me veio a traição. E não, eu nunca te entendi. Se não querias me amar, por que me fez me conquistar? E não, jamais posso entender por que motivo, que razão você surgiu pra me fazer. E não, eu nunca te entendi. Se não querias me amar, por que me fez me conquistar? Não, jamais posso entender por que motivo, que razão você surgiu pra me fazer.